desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queimo o próprio nome. Digno fico, maligno some. É desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queimo o próprio nome. Digno fico, maligno some. Tô por aí, firmão, representando do meu jeito. Sim senhor, no favor, no maior respeito. E no que diz respeito à educação, aqui tem pra trocar. Tem cuzão não, John, então quer provar? Não vem se trovar, truque. A faculdade de ensina, nas esquinas, na maior adrenalina. Que se você afina, vão te pôr na quina de sinuca. Aí não cutuca, eu tenho minha conduta na luta. Minha conversa não faz curva, eu não vou dar esse pé. É até meio curta, absurda, que eu sei que eles querem. Tô na fé do homem de Nazaré, porque der e vier. Remando contra a maré, de pé, sem dar ré. Na bola de meia, que nem uma aranha no deserto. Na manha, mas tô esperto, sai de perto, nego. Que a sua realidade é outra. Minha sobrevivência foi no meio da violência, mas tô noutra. Que a maldade é aquilo, tá impregnada no sistema. E tem bico de olho, de antena na cena, que nem uma hiena. Rindo, mas vai seguindo a marcha fune. E aí, tô aqui, mas não vou cair pra esses abutres que tá no meio do estrume, dessa podridão. Só que eu acredito na paz na terra e nos homens de bom coração. Que eu tô firmão, daquele jeito. No sim senhor, no por favor, no maior respeito. É desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queima o próprio nome. Digno fico, maligno some. É desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queima o próprio nome. Digno fico, maligno some. Se a educação vem de berço, eu conheço quem dormiu no chão. E não vai ter nada a ver se é trabalhador, se é ladrão. Tem que vir na educação, vai ter que saber chegar, pra depois poder sair, sem ter que se complicar. Pra não arrumar motivo pros inimigos, que tão sempre no aguardo, torcendo pro seu vacilo. Quem tá na luta sabe que esses são maioria, mas não deixa se influenciar, não faz essa linha. Mantém a postura, mostra que tem estrutura, que a caminhada do bem é sempre bem mais dura. Educação é a cura pra quem vive na tensão, no dia a dia, sempre em qualquer situação. O digno bom é o oposto do maligno, que usa o raciocínio contra quem não tem o mínimo. Se 3 em cada 5 prefere a violência, quem tá do outro lado usa a força da inteligência. Pra aqueles que pensam e vê que é perda de tempo, vivendo de dia com maldade no pensamento. Sem chance é só lamento, eu corro desse conceito. Tô por aí, firmão no procedimento. Sim senhor, por favor, é desse jeito, nego. Não apavorar pra demonstrar que é sujeito, é ver direito. Vai no respeito, na fé, que o destino de uns e outros cê sabe qual é que é. É desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queima o próprio nome. Digno fico, maligno some. É desse jeito na laia, mantendo respeito, fazendo direito, sempre no procedimento. Sujeito, homem, não queima o próprio nome.